Yankee Golf Mondial. Desça para 2 mil pés, ajuste no 014, chegada bom. Chegada bom. Autorizado 2 mil pés, chegada a bordo. Para 4 mil pés, chegada a bom, se ajuste no 014. Rio 59723, está com Campa Vista, Fui Elétrico. 5973, chame a torre 198, decimal 95. 295, Brigade Bandeira. 307, autorizado o nível de voo 1. 5973, uma milha para o Cerro Baixo, está de trabalho. O Rio 5973 tem livre pouso, pistão no zero, vento calmo, o altímetro no zero, no 4. Ajuste 14, livre pouso, pistão no zero. Rio 5973. Tráfego 973 no solo R28, está livre para seguir à direita na taxiway Fox, após Alfa e Kilo, na minha escuta até o pátio 3, posição prevista do pátio 3 na posição 09. Afirmativo, Fox Alfa até o pátio 3. Desça para 2.000 pés, chegada bom, se ajuste no 0 no 4. 3597 autorizado ILS, ajuste no 0 no 4. Autorizado ILS, 3597. Gol 995, desce para 2.000 pés, número 2, autorizado ILS. Federal 9970, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 4, chegada mais. Com 995, confirma indicado. 240995. Gente, dura para 220. 220995. Com 804, desça para 2.000 pés, chegada Bonfim, ajuste no 04. 2.000, Bonfim, liga. T-507, localizador. Afirmativo, estabilizado em LS, 3507. Torre 1895. 3507. Salvador, tá 3517, estabilizado final de LS, que fez? 3517, altímetro no 0 no 4, baixo peito agora. Afirmo. Livre pouso, pistão no 0, vento calmo, ou tá 3517. Livre pouso, pistão no 0, tá 3517. O 995 chama a torre 1895. 995. O 607 autorizado em LS, justino 0 no 4. Positivo, autorizado em LS, no 607 o reporte está estabilizado. Com 715, a sua identificação chega da Bonf, desce para 2.000 pés, ajuste 0014. Livre, altímetro 1014. Altímetro 1014, aguardando, vamos lá, 3517, no solo 38, direta na Taxi Eco, na minha escuta, pós Alfa e Juliette, portão 04. Alfa e Juliette, na minha escuta, pós Juliette. Tem livre pouso, pistão no zero, vento calmo. Livre pouso no zero, 1095. Lima, portão 04, portão 35 no 7, está livre via Juliette. 04 via Juliette. Lima 995 no Solas 41, à direita na Taxi Fox, após na minha escuta via Alfa e Juliette para o portão 03. Federal, reduza para 170 nós. Federal, copiou? Chegada Bonf, autorizado 2 mil pés, ajuste no 0 no 4. Para Brasília, ainda não temos o plano de sistema anterior horário. É o seguinte, da próxima, nós estamos mantendo a guarda no portão 10. É, qual seria a medida prevista para Brasília, por gentileza? Estou pela UPA Zulu no 7, será Arbor Elefa, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, Arbor e após direto Elefa. Arbor Elefa, muito obrigado. Estou autorizado de Elias. Autorizado de Elias, muito obrigado. 07, vento variável com 03 nós. Variável 3, obrigado. 17. 804, reduza para 200 nós. 209, Guantanamo. Gol no 715, 220 nós. 209, reduza. Alô, Salvador, bom dia, TAM 3171, assente da ECO, nível 340, Guarulhos. Dia TAM 3171, só aguarde só um minuto para a cópia, prepara da El Lida Bridge, eu já tenho autorizado 340. Ok, só começou a escuta. Federal 9970, chame a torre 1895. Sideral 9970, altímetro 1-0 no 4, número 2 na aproximação, aguardando pista livre. No Solos 47, direita, prossegue táxi na minha escuta via Taxi Eco, após Alfa e Juliette, portão 05. Eco Alfa, Juliette, portão 5, a 07, 2 escuta. Tem livre pouso, pistão no zero, vento variável com 03 nós. Livre pouso, pistão no zero, sinal 9970. Sinal 9970, copiou? Afirmativo, tá livre pouso, pista 10, sinal 9970, confirmo, tá recebendo? Tá um pouco baixa a transmissão, mas foi copiado, o que foi entendido, sinal 9970. Estabilizado, 804. 804, torre 19895. 295. 715, autorizado de eleito. Autorizado de eleito, 715. 4, bom dia, altímetro no 0-4, número 2 na aproximação, reporte Simbra com trem checado. Reportado. Cópia? Cópia, 3171. 3171, Guarulhos, nível 34.